Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presta testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Damos sequência ao sermão que está falando a respeito da morada derradeira, da vida após a morte, os sinais dela. Falamos na semana passada que existem sinais que os grandes sábios muçulmanos dividiram em sinais pequenos e sinais maiores. Falamos na semana passada sobre alguns sinais, não todos, porque todos os sinais se aproximam de 60 sinais pequenos. Falamos de alguns somente. E hoje nós vamos falar sobre três acontecimentos ou três personalidades que todas as pessoas sabem que vão surgir e realmente vão surgir. E essas são sinais, ou sinais grandes do fim dos tempos. Primeiro, o surgimento do Mahdi. Segundo, o surgimento do Messias mentiroso, que chamam de anticristo. Mas a palavra Al-Masih é Messias. Ad-Dajjal é alguém que usa de falcatrua e de mentira. E a terceira personalidade, Al-Masih, que é o Messias, Ibn Maryam, filho de Maria. Portanto, três personalidades. O primeiro, Al-Mahdi. O segundo é o Messias anticristo, ou Messias o mentiroso, ou Messias o maldoso, ou o caluniador, como queiram. O terceiro é o Messias, alayhi salam, filho de Maria. Portanto, dois surgimentos de personalidades crentes e o surgimento de um kafir. Al-Mahdi e o Messias, filho de Maria, crentes. Messias, caluniador ou mentiroso, o anticristo, é um kafir descrente. Primeiro, Al-Mahdi. Quem é ele? Quem é ele? A característica dele? Onde ele vai surgir? O nome dele? E os sinais do seu surgimento? Seguidores da sunna do Rasul sallallahu alaihi wa sallam acreditam que uma personalidade chamada Al-Mahdi vai surgir para restabelecer a justiça, a equidade na terra, e será califa dos muçulmanos. A característica dele, ou as características e a veracidade do surgimento dele. Hadith al-Sahih do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, que diz: se fosse sobrar somente um dia, Allah iria alongar esse dia para que surja Al-Mahdi. E seguiu dizendo: ele faz parte dos meus familiares, ele faz parte de mim ou dos meus familiares. E ele descende Al-Mahdi do Hassan. Hassan, filho do Ali, que era casado com a Fátima, que é neto do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, é descendente do Hassan al-Mahdi. Irá restabelecer ele, irá restabelecer a equidade, a justiça na terra, depois que ela se tornou injusta, a terra, os comandos da terra, as pessoas, falsas, falsidades, injúrias e injustiças. Então esse é um dos sinais dele. Quando a terra estiver plena de injustiça, de falsidade e de coisas erradas, ele surgirá por ordem de Allah Azza wa Jal para restabelecer e renovar o Islã para o caminho certo. Um outro hadith. O mensageiro até citou a característica dele, que se ele tem a testa larga e ele tem o nariz um pouco longo, quer dizer, descreveu para que as pessoas tenham uma base de quem ele é. Mas isso não é suficiente. O mensageiro sallallahu alaihi wasallam diz: ele reinará na terra, o reino dele será de 7 anos. O nome dele é igual ao meu, coincide com o meu nome, o mensageiro diz. E qual é o nome do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad, filho de Abdullah. Muhammad, nome dele, filho de Abdullah, quer dizer, o pai dele se chama Abdullah, igual o nome do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Um outro sinal do surgimento do Mahdi é o outro hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam que diz: se apresentará o Mahdi e ele estabelecerá o seu comando na terra, e depois disso acontecerão guerras com os não muçulmanos, a terra vai fazer sair de dentro dela tudo o que ela tem de riquezas, o dinheiro será abundante, as pessoas não irão mais contar o dinheiro, mas irão pegar aos montes, não será mais contado, talvez até pesado. Surgirá, portanto, depois disso, al-Masih al-Dajjal, na mesma época, o Messias mentiroso, o anticristo, e descerá novamente o Messias, filho de Maria, alayhi salam. Portanto, os três surgirão na mesma época. E o mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, diz: como serão, ou qual que será a sensação de vocês, quando descer novamente o Messias, Jesus, Messias, filho de Maria, e o vosso líder ser um de vocês, que é o Mahdi. Portanto, eles vão surgir junto. A liderança vai estar na mão do Mahdi. E vai surgir o anticristo. E vai surgir novamente e descer Isa, o Messias, filho de Maria. A crença nossa, estamos ultimamente escutando pessoas que falam outras coisas. A crença dos muçulmanos é que Jesus, alaihi salam, Messias, não morreu, e é por isso que ele retornará. Não foi crucificado e nem foi morto. E por que ele vai voltar se o Mahdi vai estar governando com justiça? Ele vai voltar, o Messias, para desmentir os judeus que disseram ter matado ele. E o Alcorão diz: não mataram. Para desmentir os cristãos que disseram que crucificaram ele e não crucificaram, e o Alcorão diz que não crucificaram. Para quebrar, e um dos primeiros atos dele é quebrar a cruz, porque é uma adoração falsa. Outro ato dele é matar o porco e desmentir os cristãos a respeito da crença na Trindade. E o mensageiro diz, sallallahu alaihi wasallam, se aproximou o tempo do surgimento novamente do filho de Maria, juiz justo. Ele vai estabelecer a justiça, mas não vai trazer uma nova religião, porque a religião é o Islã na época dele. Ele quebrará, como diz o hadith, o crucifixo. Ele vai anular el jizya. El jizya é um imposto na época islâmica que eram pagos pelos não muçulmanos, um tributo, imposto. Uma pessoa que não é muçulmana, isso também precisa estar no conhecimento de todos, porque os anti-muçulmanos falam que a gente toma dinheiro deles por causa da jizya. Que fique claro para vocês todos que a jizya é o imposto pago pelos não muçulmanos. O muçulmano paga o quê? Paga o zakat. O não muçulmano paga o quê? Paga a jizya para fazer parte do governo islâmico, ter segurança, ter educação, se cuidar ou ser cuidado pelo governo islâmico, ele teria que pagar algo, e ele paga a jizya. Na volta do Messias, filho de Maria, a jizya não vai existir mais. O porquê disso? Porque antigamente, na época, as pessoas poderiam escolher entre serem muçulmanas ou pagar a jizya. Na época dele não vai ter escolha, só vai ter muçulmano. Por isso que a jizya vai ser, vamos dizer assim, anulada, não vai existir mais. E vai matar o porco, um sinal que o porco é uma impureza, e porque em muitas tradições o porco é um alimento também religioso. E ele vai surgir aonde? Ele vai surgir bi Bayt al-Maqdis, bil Masjid al-Aqsa, exatamente no Salat al-Fajr,